caminho mais sábio. E do conhecimento universal, mergulhado em ilusões e fantasias, nossa vida não sai dessa panela marginal. Já passei por tantas fases da mente humana, que a loucura às vezes me perturba. E em meio a tantos dogmas e superstições, me sinto isolado por um sistema que é só meu. Sei que muitos trilham a filosofia, mas são poucos os que não se perdem. Vigorosos e fortes permanecem e não traem a verdade e a eterna busca. Além do bem e do mal está a sabedoria, já dizia o eterno Nietzsche com toda a ousadia. Sou dessa geração, século 21, e quero avançar. Não tenho medo, não me acovardo, por isso canto. Sou mais eu do que você, e não nego meu perceber. Se estiver errado, virá à tona, não me envergonharei. Pra agradar, me aceito na minha condição e prossigo nessa eterna transmutação. Os que não se perdem, são os vigorosos e fortes que permanecem e não traem a verdade e a eterna busca. Além do bem e do mal está a sabedoria, já dizia o eterno Nietzsche com toda a ousadia. Dessa geração, século 21, quero avançar. Não tenho medo, não me acovardo, por isso canto. Sou mais eu do que você, e não nego meu perceber. Se estiver errado, virá. E prossigo nessa eterna transmutação.